Atlântida, Atlântida, Atlântida. Interrompemos a programação da Rede Atlântida para a apresentação do horário eleitoral gratuito do PB. Aliança com meu amigo Joãozinho, representa os partidos manicos e gorduchos. Queria dizer... Bom dia pra todo mundo, é um prazer muito grande participar desse momento, um momento especial, que é o momento da substituição do âncora do Pretinho Básico, né? Eu sonhei muito tempo, eu vi essa gurizada toda começando, gurizada que tinha talento e que se perdeu, né? Eu vejo que muitos deles começaram com bastante energia, começaram com aquele vigor e hoje realmente estão deixando muito a desejar. Eu fico muito triste com isso, porque eu acho que é hora da renovação, é hora de alguém que já tem 63 anos de rádio e eu acho que é um momento da renovação, gente jovem em frente aos microfones e, por favor, vote em mim. Então anota aí, o meu nome é Vanzolin, vote em mim. Nossa, você é morador dos campos, que quer botar mais vaquinhas nos seus pastos, vaquinhas pretas, vaquinhas marrons, vote no Josias, você me conhece, sou trabalhador, honesto, vocês não vão se arrepender, vote no Josias. Chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela grande Rede Atlântida, 1 da tarde. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua parceria. Você que está conosco todos os dias, nos dois horários aqui no Pretinho, na rádio e também depois, de repente, houve até mesmo uma reprise pelo site. Coca-Cola, abra felicidade. Nova Skin, um cervejão, se beber não dirija. E Lojas Colombo, você pode, você merece. Fala, Potter, e aí? Oi, gente. Tudo bem, queridão? Estamos aí. Tudo certo, fala, Cajezinho. Opa, e aí, boa tarde. Beleza, boa tarde, Marcos Pianges. Um abraço pro Porã, que me pediu agora pra trabalhar pra ele amanhã de manhã, porque ele tem balada hoje à noite. Pô, demais. Obrigado, Porã, grande abraço. Fala, Porãzinho, te defende, Porãzinho. Eu não me defendo mais, cara. Cara, eu não tenho por que me defender. E a voz, se tivesse, a voz, me defenderia. Como é que tá? Alô, alô, Porã. A voz está voltando. Alô, quem fala? Ô, Pianges, faz pra mim amanhã. Põe a voz na hora de... E aí, Maurício ruim. Amaral? Tudo bem? Tudo tranquilo. A estrela móvel desse pretinho é a mina do Patrona no Rio Grande do Sul. Roda, roda, roda, roda, roda. Daquinha. E aí, tudo? Tudo tranquilo. E nós temos um cheirinho agradável no estúdio que hoje. Que fedor. Cheirinho bom. Agora é asa de quê, meu? Com de desodorante, lama? Entendeu? Asa com desodorante. Agora tem que dizer, tem que fazer. Ah, tudo bom, Geizu? Tudo bom. Fala mais pertinho do microfone aí, Geizu. Tudo bom, meu? Tudo bom, cara. Tudo beleza. Nossa, meu vindo. Olha, cara, o tenho que registrar, Porazinho. O Geizu começou a andar aqui com a gente e tal e já botou uma camisa. Já olha, botou uma camisa. Botou uma camisa. Que eu não faço os 10 anos, eu acho. É, botou uma camisa com duas bolinhas embaixo do braço, uma de cada braço. É, Ricardo Marca, né? Ricardo Marca embaixo do braço. Sabe que o Jason chegou pra mim agora. Jason, eu tô aprendendo a falar teu nome. Ele chegou assim bem no meu ouvido, cara, e falou: dá um cantinho aí. Eu falei assim, ó, dá um cantinho, você tá lá. Cara, eu disse, para, só que não faz isso de novo de falar no meu ouvido, não faz assim que eu posso até me apaixonar, né, cara? Sabe como é que é? Dá uma música, né? Dá uma música. Faz assim que eu posso até me apaixonar. Faz assim que eu posso até. Bom, vamos fazer o seguinte, então. Vamos passar essa sexta-feira, 10 de setembro de 2010, que é Dia Nacional da Imprensa. Sabe por que é Dia Nacional da Imprensa, Geizo? Não sei, meu. Porque no dia 10 de setembro de 1808 foi publicado, ou foi publicada, a Gazeta do Rio de Janeiro, o primeiro jornal brasileiro. Olha! Na verdade, o gaúcho Hipólito José da Costa, já deve ter ouvido falar nesse nome, né? Só da Daniela Hipólito, mano. Hã? Daniela Hipólito. Não é Daniela Hipólito, cara. O Hipólito José da Costa já publicava o Correio Brasiliense, que circulava clandestinamente porque era proibida a circulação de livros e jornais na época do Brasil Imperial. Com a chegada de Dom João ao Brasil, foi liberada então a circulação de periódicos. Eu me lembro que eu comprei. Até hoje, eu comprei num bequinho bem escuro. Correio Brasiliense. Não podia vender em banca. E o Hipólito é nome de museu hoje, né? Sim, museu da comunicação, Hipólito. Sim, capitaneado pelo nosso querido Cláudio Gilberto. É verdade, cara. É verdade. Muito bem lembrado. E o a Gazeta do Rio de Janeiro, KG, legal o primeiro nome? Legal, legal. Um pouco fraca, assim, mas... Tu recebeu o Dom João no aeroporto, né? Não, no caso, no porto. É, no aeroporto é bom. Vamos aos destaques comentados do Clique RBS. Um ano após a campanha do novo sinal, mortes por atropelamento caem 17% em Porto Alegre. Cara, isso aí. Ontem eu parei. É o sinal da mãozinha, é o sinal exclusivo para Porto Alegre. Em uma faixa de segurança em frente a uma escola com três garotinhos querendo atravessar a rua. Né, cara? E eu parei o carro meu, pra quê, né? Eu paro pra olhar. O pessoal que vinha atrás ficou me execrando ali. Ah, desgraçado! Vai, volta a beber! Quase que entraram na minha traseira, né? Tudo que eu tava querendo, mas não rolou. Pois a EPTC avalia que pessoas de meia idade ainda resistem em fazer o gesto. Se sentem à vontade, ou se sentem constrangidas, ou enfim, acho que não precisa. Mas é verdade, eu vejo um monte de gente parada na faixa de segurança sem fazer o gesto, esperando pra atravessar. E ninguém, nenhum motorista se dedica a parar para o pedestre. Faz passar. O gesto, Geiso. Eu faço e sempre chamo táxi, tá lá. Eu não ando, meu cara, só para a lotação. Para a lotação, para ônibus, eu não quero. Mas não, cara, eu nunca mais vi alguém fazendo esse gesto. É, cara. Eu, quando vejo alguém com o braço levantado, eu sumo na calçada, tropeço e saio. Eu dou soquinho. Fora, assim. Isso aí, cara. Duas mulheres morreram e outras 19 pessoas ficaram feridas quando o mezanino de uma discoteca de Palermo, em Buenos Aires, caiu na madrugada desta sexta-feira. O acidente aconteceu por volta das 4 da manhã na discoteca Beara. Eu já fui nessa discoteca. Beara. Sério mesmo. Foi lá na Beara. E uma parte do setor reservado, a área VIP, caiu. Ah, eu tava na área VIP, cara. Potter. Na área VIP, sério mesmo, já tive esse local aí, esse local que desabou. Demais. Potter só frequenta áreas VIP. Verdade. Né? De locais que desabam. Lembra que um tempo atrás pegou fogo uma discoteca? Foi uma tragédia, né? Aí foi centenas, né? Duas pessoas já, né? Rapaz, que azar. Quem tava embaixo, quem tá em cima morreu. Não, provavelmente quem tava embaixo, né, cara? Rico não morre, assim. É. O pessoal do VIP caiu em cima de quem tava embaixo, né? Deve ter sido uma cena parecida com aquela final do Maracanã do Brasileirão de 92, lembra? Fonte Nova. Duas pessoas, Fonte Nova. A Fonte Nova abriu o cimento, né, cara? Já não existe mais, né, a Fonte Nova. Incêndio atinge Cerro do Jaral, na fronteira oeste. O Cerro do Jaral é uma cadeia de morros, ponto turístico e histórico da região de Quaraí. Tem até filme, né? O local inspirou o escritor gaúcho Simões Lopes Neto a criar a lenda da Salamanca do Jaral, na qual uma princesa se escondia em uma gruta e se transformava em um lagarto. Aham, eu fui até lá ver se encontrava a princesa, magnata. Só tinha o lagarto. E realmente só tinha o lagarto. Aproveitou que tava lá o lagarto. Aproveitei lá e vi o sorriso do lagarto, né, magnata? Como é que era? O Duda encontrou o lagarto lá, né? Ah, eu encontrei várias lagartas! Deu um nó, rapaz. Eu também fiquei meio assim, opa, como nossas assim? Cabeças! Caixas de energia da Celesc estão sendo usadas por traficantes para esconder drogas em Florianópolis. É verdade. Aí queima a maconha toda deles. Quando pega fogo no negócio, queima a maconha toda deles. Daí fica aquele cheiro, aquela fumaceira. Aí todo mundo fica chapado. Policiais apreenderam 500 pedras de crack escondidas numa destas caixas no bairro Capoeiras. A tática dos traficantes é para dificultar o flagrante da polícia nas bocas de fumo da região. Eles usam de tudo. Uso tijolo, uso de tudo. Uso pneu. Vem, Catarina. Uso de tudo pra esconder as drogas. Daí vem a polícia, ah, não sei de nada. O que que tá me prendendo? É boca de bueiro também, né? O que que tá me prendendo? Não sei de nada, eles falam. E pra você saber quem é traficante, é os caras que falam assim, ó. E aí, cara, beleza? Esse cara não tem erro. Tá bem, cara. Foram os destaques comentados do Clique RBS para este final de semana. Como é que vai ser o tempo no fim de semana, Maurício? Temos informação ou não? Vai chover, né? Não vai, sei. Chove no Rio Grande do Sul, sábado. Vai chover a partir de amanhã. Começa a chover amanhã. Em Santa Catarina. Às 6 é melhor, né? Certo. Tem... Ah, bom, tá. Não, é que me perguntaram hoje. E aí, vão dar até a previsão do tempo lá no Pretinho. Falando, não, cara, nem sei se vamos dar, mas não vai chover. Fica tranquilo. Vai. Não vai chover, fica de boa aqui. tá tudo certo. Marcelo! É verdade, amigo! É verdade. Uma americana foi presa após entrar pelada numa escola de madrugada. É verdade, como é bom entrar pelada. Errou o horário da aula de sexologia, é, né, amigo? É bom entrar peladão na escola como de madrugada. Como era bom a minha aula de sexologia na quarta verdade. Série. É verdade, professorinha, com a professorinha. Que não, era um professor. É, é o senhor Marcelino. Era professor? Era professor, era professor, um grande Marcelo. Professor. Professor Gilson, né? Exatamente. Não, o Gilson era baixinho, cara. É o Gilson Mangueira. É verdade. Janice Schels tinha 58 anos, deixou a cadeia após pagar fiança. Tudo caído. Foi encontrada nua e bêbada na escola ao ser interrogada pelos agentes. A mulher disse que não sabia por que tinha entrado na escola. Tava bêbada, entrou na escola, não sabia o que fazer, queria ficar peladona. Primeiro bêbado que eu conheço que vai pra escola, né? É verdade. Porã bebia, faltava aula, né, Porã? É verdade, é verdade. Não, não, Marcelino, Porã. É verdade, Marcelo. E o jornalista Marcelo Rezende, um ótimo apresentador. É verdade. Mas tribunal na TV, na Band, parece que ainda não encontrou seu rosto. Essa matéria está na revista do Diário Gaúcho, Marcelo. As reconstituições estão deixando a descer. É verdade, está perdido. E o cenário poderia dar uma melhorada, é a opinião aqui. Da escritora do De Olho na Cena, desgraçada. É verdade, De Olho na Cena. Eu vou te pegar, você que escreve De Olho na Cena. É, tem que aceitar críticas, Marcelo. É polícia explode. É, tá ruim o cenário mesmo, Marcelo. Tá ruim? Tá ruim o cenário antigo aí. Mas é pra mostrar como é um tribunal. Vocês não sabem como é um tribunal. Aquelas véia, quer contratar aquelas velhas que ficam ali, aquelas velhas ali sentadas? Aquelas velhas é justamente o júri, poxa. Ah, ganha dinheiro cada uma. É pago, é tudo quanto, pago. Quanto cada uma? R$30, mais uma banana de lanche. R$30, é tá verdade. Muito bem. Tá muito e bem. E tá ruim a audiência do tribunal na tá TV ruim, mesmo. Tá ruim, vai sair fora do ar, Marcelo. Essa chamada tá boa. Quente. Traição, sangue, vingança, facada no peito. Tribunal na TV. Na Bad News. É verdade. Polícia explodiu um pônei de pelúcia suspeito em escola da Flórida. Que beleza. Tava com uma cara que pônei de pelúcia não precisa explodir o pônei, só o ursinho panda, pô. Tava com uma cara... já é. Tava com uma cara suspeita, tinha barba, uma barba comprida, o pônei de pelúcia. Era um bode. Polícia foi chamada porque vizinhos acharam a localização do brinquedo de pelúcia a 60 centímetros de altura. É verdade. Movido a pilhas. Era um pônei transformista. É o pônei Bin Laden. Estava parado numa praça, ao lado de uma escola. Acharam que era uma bomba. Não olha era bomba. Olha o efeito. Flagrado. Não, daí a explosão, porque a polícia explodiu. Daí era uma bomba. É verdade, aí virou bomba. Aí destruiu a escola do lado. É verdade, mas pelo menos não foram terroristas. É verdade. Foram a polícia, entendeu? É verdade. Vai queimar algum livro aí, Marcelo? Vou queimar. Quais os livros? Queimar os livros de Davi Coimbra. Aquele picareta. É verdade. Flagrado a 170 km por hora. Motorista diz que estava tentando secar o carro. Olha ali, só secador natural, 180 por hora. Lavou o carro, foi correr, 170 passos. É verdade. É, coisa e tal, né? Essa é boa. Boa, essa é boa. Foi lá, Marcelo. Máximo era 80 km por hora. Obrigado, Marcelo. Cala a boca, Marcelino. Obrigado, Marcelino. Obrigado também. Obrigado. Vai daí, Potter. Daniele Rodrigues manda pra gente uma aqui, ó. Ela pede Rodrigo. Mandar beijo pra todo Olavo Bilac, que vive escutando a gente. Opa! Sempre. A rua. Salve de palmas a Olavo Bilac. Toda a sua obra. Grande poeta. E um beijo pra tia Carmen, lá de Blumenau. Um homem gostava mais do seu carro do que qualquer outra coisa. Certo dia, o carro bateu no poste e deu perda total. Para ter uma lembrança do carro, do qual tanto gostava, ele pediu que fizesse uma espada com a sucata do carro. Olha, que beleza, hein? Tempos depois, a casa do sujeito foi invadida por um assaltante. Eles começaram a brigar até que o assaltante encontrou a espada e a usou para matá-lo. Olha. Qual é a moral da história? Tempo! Não faça do seu carro uma arma, a vítima pode ser você. Feito! Boa! Jesus fucking Christ e seus apóstolos estavam digitando textos da Bíblia. Nos micros lá. Digitando isso. Então lá, Jesus falava lá assim, né? Aí, seu João, cajado me consola, né? Jesus aí, não olha, falou isso. Mostra, olha, olha. Bota aí. Mesmo que eu ande no vale da sombra e da morte... Não temerei. A sombra é com S, meu. Não temerei mal algum. Sombra é com S, animal. Não é com C cedilha. É o Jesus que está aí, Jesus, né, comigo. Teu cajado e tua vara me consolam. Não é cajado é com J. Se não é com G, vira outra coisa. Ele estava lá digitando, né? De repente caiu a força de luz. E todos perderam os textos que haviam digitado. Menos Jesus. Exceto Jesus. Qual é a moral da história? Jesus, qual é, gente? Só Jesus salva, tá lá. É isso aí. Dois portugueses, Manuel e Joaquim, Jesus andavam... também conhecido como Ctrl S, né? É. Dois portugueses, Manuel e Joaquim, andavam pela rua quando viram um montinho de cocô no chão. Manuel parou e falou: Joaquim, eu pago R$1.000 se você comer esse cocô aí no chão. Joaquim comeu o cocô e ganhou seus R$1.000. Olha! Duas quadras adiante, o próprio Joaquim encontrou um montinho de cocô no chão e falou: se você comer esse cocô, eu também te pago R$1.000. Ele comeu e também recebeu o dinheiro. Devolveu o dinheiro. Qual é a moral da história? Tempo. Não aperte o botão vermelho. A moral da história é que os dois comeram cocô de graça. Ah, é verdade. Essa forçou o papel. Como é o nome do ouvinte ali? E um rapaz deu um relógio de presente para a namorada e colocou por cima uma foto 3x4 dele. Qual é a moral da história? Quem vê cara não vê que horas são. Que horas são? Fala, Cagê. Olha só, cara, da série Mexendo em Vespeiro. O Pretinho gosta de mexer em vespeiro. Então vamos mexer além em do mais o Pretinho mente. Em vespeiro. Perguntas e respostas sobre o Chevette. Porra, mas... pode perguntar que eu respondo. O que é vespeiro, meu? Vespa. Mexe, tu vai entender. Pra dobrar o valor de um Chevette, enche o tanque de gasolina. Isso. Lembro 150 com saudade valendo. Daquele famoso Chevette SR. Lembra o Chevette Hatch SR? SR? Lindo, SR. Acho que aqui só o KG lembra. Então me diz aí, quantas pessoas é possível colocar dentro de um Chevette, Fer? Tempo. Olha, o indicado é 5, né? Não, depende da potência do caminhão de guincho. Qual a diferença entre um testemunha de Jeová e um Chevette? O Chevette não incomoda tanto. Não, é que com o testemunha de Jeová você pode fechar a porta. Eu já tranquei meu dedo na porta de um Chevette. Por que o Chevette tem 4 pedais, Potter? Tem 4 pedais, tem acelerador, pedais. Freio, quatro, embreagem. Quatro. E o quarto é o freio de mão. Não, é pra encher o airbag. Cara, pior é que eu acho que tem mesmo, é o, não, é o, peda- não, é o pedalzinho. Ao lado, não é um pedal. Ah, pra abrir o. Não, é o porta-mala. É o esguicho do limpador de para-brisa. É tipo borrachinha. Uma borrachinha. Tipo uma bombinha. Eu uma aprendi bombinha a dirigir no Chevette. Eu também. Rodaica, meu Chevette quebrou. O que que eu faço? Tempo. Vende ferro velho, mano. Não. Dá pro museu? E a campainha? E a campainha? Na página 37 do manual do Chevette, estão os horários e linhas de ônibus, sem falar nos pontos de táxi. Já prevendo que o cara vai ficar na frente. Orazinho, onde é que fica o step do Chevette? Cara, fica na frente. Não, cara. Tem. Não tem. Claro que tem, fica atrás. Não tem. Não tem. Não é proibido o carro sem step. Caso fure o pneu, use o volante. Ai, cara. Quem mandou foi o William Maglione. Um abraço aqui. O William Magrão. O William nunca teve Chevette. Ou tem, né? Não sabe o que tá perdendo. Minha mãe teve o Tubarão. Tubarão. 77. Ah, é legal. Foi até 77. Não, mas 80 já era com a frentezinha. Mais deitadinha. O Tubarão era aquele arredondadinho assim? Não, é bem quadradão na frente. Tinha uma linha mais. Mais assim, ó. Mais nervosa. Mais agressiva. E aquele redondinho de antes, que era do bicolor. Eu tinha o meu padrasto lá, o namorado da minha mãe. Esse aí. Tinha um amarelo com a lista preta. Isso. Esse é mais, aí depois inventaram um bundinho. Esse aí é o Uno. Depois inventaram o Hatch. Tá, tem o comercial na TV. Fala de sapato, daí a gente não se mete. Fala aí, vai daí, Rodaquinha, no material, manda bala aí. Tem um e-mail interessante que a Letícia, que é estudante de farmácia da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, mandou. Olha, que ela crachá, conta hein? O seguinte: muito hoje legal. Fizemos uma visita ao banco de pele da Santa Casa e achei muito interessante. Gostaria de pedir que vocês divulgassem algumas informações para as pessoas que, assim como nós, não tínhamos conhecimento e tais informações. A Santa Casa possui o único banco de pele do Brasil. E aí ela coloca algumas perguntas e respostas interessantes. Por que doar pele? Doar pele? Para que uma pessoa que sofreu graves queimaduras em seu corpo possa se recuperar. Também acidentados que sofreram perda importante do tecido e pessoas que são portadoras de doenças na pele. Mas eu vou pegar uma pele mais morena. Depois que morre. Eu vou querer uma mais moreninha. Quem pode doar a pele? Quem? Principalmente o doador múltiplo órgãos. Mas doadores de coração parado também podem doar. Ah. É a pessoa aquela que eles mantêm viva para poder tirar os órgãos internos, ainda pode tirar a pele também. Meu Deus. Porque a minha pele morena eu não vou doar. Tá? Melhor não, né? De que local se retira a pele? A pele é retirada do abdômen, das costas e das coxas, por profissionais qualificados. Eu quero a barriga do porão, meu. Toda a área de onde se retira a pele é recoberta com ataduras e nenhuma dessas regiões fica exposta. Existem muitas pessoas que necessitam de transplante de pele? Sim. Só no Rio Grande do Sul, por exemplo, ocorre um caso por dia com vítima de queimaduras graves. Bom, é interessante, né? Porque é mais um órgão, porque a pele é o maior órgão do corpo, né? É mais um órgão que pode ser doado. Finalmente eu vou poder ajudar muita gente, né? Eu, quando morrer, tenho que limpar tudo. Eu também. Limpa tudo. Porque tá muito sujo. Limpa tudo. Quando tu morrer... primeiro dá um banho, né? Estômago, fígado. Limpa tudo. Olhos. Tu, quando tu morrer, tu vai ser objeto de pesquisa. Porque tu é o único ser que tem a bunda começando no meio das costas. Tu deve ser já uma evolução da espécie humana. Ou seja, uma super bunda, né? Entendeu? Ou ele então não tu evoluiu, vai ser né? Ou não evoluiu. É o famoso bundão. Tô falando sério. Olhos, ou tudo. Ou é o Neandertal. Cabelo. Tico, vou deixar por aí. O olho não presta, né? Não, o olho é o que mais presta. Agora vou empalhar. Tem glaucoma, tem pressão alta. Tem várias coisas em ti que já não dá. Bota no vidrinho em conserva. Eu vou empalhar o vidrinho bem pequenininho. Deixa vai daí, porazinho! Ontem a gente fez uma homenagem aqui ao Renato, que estava de aniversário, né? O técnico do Grêmio. Cantadas, ele sempre chega contando pra mim. Cantada do Potê! Apoio! Refrigerante tipo! Agora zero açúcar! Tipo zero no almoço! Chega pra tipo abrir. Zero no aniversário! Tipo zero o dia inteiro! chega pra guri e fala assim: se você ficar comigo, eu faço você esquecer pra sempre o João, o Roberto, o Renato. Que João? Que Roberto? Que Renato? Viu? Você já começou a esquecer. Ai, meu Deus. Você tá afim da moça da vendinha, daí você pergunta: ei, moça, com licença, tem brigadeiro? Não. Ah, então pode ser um beijinho mesmo. Oh. Ai, que amor. Ei, gata. Isso é bom pra aniversário infantil, cara. Esse urubuzinho aqui tem chance? Não. Beleza, então vou procurar outra carniça. Ah, que vale pra gordinha também? Vale, gordinha, vale. Claro, cara. Né? Chega na gordinha e fala assim: e aí, rola? Então deita que eu te pulo. Outra aqui pra gordinha. Chega pra gordinha assim: eu queria tirar uma foto sua, pena que eu não tenho um satélite. Mulher feia! Uma mulher feia passa por você e quando ela estiver de costas, você grita bem alto: volta! Volta! Pra onde? E quando ela olhar pra trás, toda feliz, tu fala: volta pro inferno! Essa é clássica. Três meninas estiveram... Sempre lembrando que nós somos todos lindos, obviamente. Sim, e óbvio, né, podemos aplicar essa cantada. Sou lindo. Chega pra uma guria feia e fala assim: ontem sonhei com você. É mesmo? Como foi? Você tava boiando num tipo de piscina. Ai. Aí eu dei a descarga e você ai. Subiu. Ai, agressiva só. Mais uma, tá? Última, tá? Última, foi? Tá feia, tá? Tá. Ô, docinho de coco. Oi. Não é você não, rapadura. Quem mandou foi a Jennifer Alexandra Camargo. Classificados aí. Do Pretinho. É clá, clá, é clá, clá, é clá, clá. Vamos nós aqui. Boa tarde, galera do PB. Gostaria de anunciar nos classificados um veleiro modelo Velamar. Nossa. Um veleiro? Aí, guri. É Velamar 24, ano 1980, com motor Mercury de 15 HP, novinho. O que é Genoa, cara? Tu sabe, guri, tu que tem veleiro, o que é Genoa, guri? Não, mas o veleiro que eu tenho é os veleiros ali. Veleiros, é o espaço. O clube é teu. Exatamente. Tô ligado. Bom, então não adianta. É Genoa com enrolador. Olha aí, peraí, só um pouquinho, Magnata, me interessou. E aí, é um veleiro com enrolador. Com enrolador. Cara, pra igual, é bem legal. G-E-N-O-A. Deve ser um político, alguém assim. É, enrolador. Pra ficar enrolando. Tem também rádio VHF, bateria de 70 amperes de ciclo profundo, carregador de bateria, ecobatímetro, bússola, luzes de LED, calado de 1 metro. Pra quem não conhece o modelo de barco e quer começar a velejar, este é um veleiro com cabine, com uma cama de casal, 2 sofás que podem acomodar mais 2 pessoas para pernoite, fogão de 2 bocas, caixa de gelo ampla, banheiro hidráulico, mede cerca de 7 metros de comprimento. E pra quem acha que velejar é coisa de rico, coisa de magnata como o guri, aí vai o preço deste veleiro. R$35 mil. É coisa de magnata. Preço de carro popular. Tá baratinho, é, o carro eu ando todo dia, o veleiro eu vou andar lá de vez em quando. Eu não sei, Gênova só deu aqui o time e um restaurante no Oeste. Tá bom, então e-mails para aline.hammermiller. É hammer de marreta, martelo em inglês. Grande marreta Miller. Muller, M-U-L-L-E-R. O aline.hammermiller, @unimedpoa.com.br. Muito bem. Pra comprar, então, o veleiro da Aline. Outra oferta. Minha empresa está procurando uma auxiliar de vendas do sexo feminino e que tenha carteira de habilitação. A vaga é para uma loja de tintas localizada na zona norte de Porto Alegre. Não precisa ter experiência na área, Geiso. Tá pra ti essa aqui, pois no primeiro momento a pessoa terá que auxiliar os demais vendedores e com o tempo vai adquirindo o conhecimento necessário. Conto com a ajuda de vocês. O e-mail para envio de currículos é auxiliardevendaspoa@gmail.com. Necessário enviar currículo com foto. Valeu, gurizada. Com foto. Feminino. Abraço, Guilherme Pedro de Porto Alegre. É feminino. Auxiliar exatamente. É com X, né? Auxiliar. Auxiliar de vendas. Tem que fazer o teste do pincel. Vamos faturar, Almir, vamos lá. Vamos faturar, então, pra você que gosta de fazer um tipo de passagem aérea diferenciada, a gente tá lançando aqui modelos aéreos apresentados da Almir, quer dizer, novo modelo de transporte aéreo, transporte com balões. São mais de 1.100 balões de festa de criança que chega na sua casa num pacote especial. Você mesmo enche e ainda recebe inteiramente grátis um GPS que acha sua localização no voo. Contato preço com quem? Especial para religioso. Não necessita treinamento para operar o GPS. É um negócio que qualquer um sabe. Religiosos especialmente padres. Exatamente, é o e-mail padrevoador@jantadasante_ HTTP, estagiário. 2 pontos, Orkut, 2 estagiários, está sendo hackeado nesse momento. .com.br, a namorada dele deve deixá-lo, graças a Deus, e quem sabe abandoná-lo no meio da rua, onde ele será atropelado por um caminhão. .com.gov. Show do intervalo, voltamos em seguida com o Pretinho aqui na Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência. Bom. Valeu, Bruno. Atlântida, Atlântida, Atlântida. Eu acho interessante no Pretinho que é uma grande família, todo mundo opina um na vida do outro. Fala o que é melhor. É verdade, porque tu costuma fazer isso. Como é que tu sabe que o cara costuma fazer isso? Não convive com o cara. Dá indício, né, cara? Olha, meu Deus do céu. É que dá indício do que costuma fazer. Estamos chegando de volta com o Pretinho Básico pela Rede Atlântida, 20 minutos para as 2 da tarde. Vamos até lá com o Pretinho Básico e Coca-Cola. Abra felicidade, nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. Lojas Colombo, você pode, você merece. Doutor Alceu, antes de eu lhe chamar, enquanto o Pianjas posta uma foto do Potter no Twitter do Pretinho, eu vou dar um toque pra rapaziada que agora é a hora. Potter, ouve isso aqui! Agora é a hora de ser dono da tua casa, maluco! Chegou o Agora Bela Vita, na melhor localização da Zona Norte, a 1 minuto da Assis Brasil. Venha para este super condomínio com apartamentos de 2 dormitórios e lazer completo para tua família, Potter. Imagina tua esposa, teus filhinhos, todos brincando casar. E correndo lá pelo Agora Bela Vita. Então, suas três mulheres. Aproveite as condições quanto especiais quatro. De lançamento com mensais a partir de R$395. Meu Deus. Financiamento em até 360 meses pela Caixa. Deixa eu comprar, né? Use o fundo de garantia. Tem baixa taxa de juros, mensais mais baixas que o aluguel e muito mais vantagens. Visite o apartamento decorado Potter neste final de semana na Assis Brasil. Verdade, eu tô aí. Olha o número, Assis Brasil é pertinho, 7.250, não é o 14 mil do Geiso? Sim, sim. 7.250, acessa lá, Living Construtora, Living construtora.com.br ou ligue já para 3340-4463. Garanto o seu, corra e aproveite com a Living. Você realiza o seu sonho da casa própria, querido Potter, que tá indo com a família morar num apartamento próprio. Que beleza! Isso é maravilhoso. Sensacional, parabéns, minha mulher, pô. Minha mulher, né? Minha mulher. Sua mulher, né? Larissa. Que mulher, Larissa. Cara? Larissa. Quem? Quem? Larissa. Larissa? Que Larissa? A Pobrelme. Larissa Riquelme. Tu passou a tarde inteira com a Larissa Riquelme ontem. Eu acho que o padre merece casar com a Larissa. Hã? A tarde e um pedaço da noite. Peraí, fala mais alto, cara. A tarde e um pedaço da noite. É uma querida, cara. É uma querida? Mostrei as fotos de vocês. Pena que ronca, né? Ela achou mais bonitinho, ela achou o Porã. Eu sabia. Tudo a ver comigo, aquela mulher. Eu falei assim, é o que tem um tamanho de teta parecido com o teu. Uma que conhece. Agora no Pretinho Básico. E aí a gente gravou uma reportagem que era muito legal, mas lá. Tá sem fone. Nas costas. Bota o fone, Potter. Bota o teu Ariel Seven aí, Potter. Vai daí, Maurício Amaral. Vou chamar o doutor Alceu aqui pra fazer o... Opa, desculpa, Maurício Amaral, claro. Vem cá, doutor Alceu. Tava fazendo cocô ali. Lavou as mãos, né? Lavei, elas são escuras assim mesmo, doutor Poré. Eu sou negão. Doutor Peter! O Havaí empatou ontem, doutor Peter. Com Prudente lá em Prudente. Ótimo resultado. Tava ganhando até os 39 do segundo tempo. Aí o Prudentinho achou um gol. Doutor Sobis está fora do Inter por um mês, doutor Pepe. Como assim, doutor Sobis? Ele tá machucado. Abril. Só joga jogo importante para mais uns meses. Mestre, né? Sobis vai ali, ganha uma Libertadores. Sobis vai lá, joga um jogo importante, resolve, ganha Libertadores. Isso. E sabe aproveitar a situação. Grande abraço, nosso amigo. E o Adilson não confirmou se o Gordo Ronaldo vai jogar com o Grêmio amanhã. Tomara que jogue, né? Vamos ligar para ele lá, doutor Pepe. Faz uma pergunta. Só pro Gordo Ronaldo. Vamos perder tempo aqui. Dobe. A hora do almoço, cara. Não é melhor. Mas vamos discutir primeiro. É uma pergunta só, gente. O que a gente vai perguntar? Se ele vai jogar ou não? Quanto vai? Gordo! Quanto de leite vai num bolo de cenoura? Pelo menos a quanto você pagou de multa, sabe? Alô, boa tarde. Tu arrotou, Gordo? Tudo bom? Ah, gordinho. O que tu tava fazendo? Tô tomando uma cervejinha. Concentração, né, Gordo? Uma cerveja antes do almoço é muito bom. Pra ficar pensando melhor. Pra ficar jogando. Vai jogar com o Grêmio amanhã, não, Gordo? Não sei ainda. Como não sabe? Gordo, tá com mais... Tô decidindo ainda, parece que tem uma balada forte hoje aqui na banda. Gordo, aí, vou dar uma tá banda, com mais teta? Mais teta ou mais barriga? O que tu tem mais? Mais barriga. Ô, Gordo, mais barriga, Gordo, que tem. Barriga. Gordo, a Rodaica tá aí. A Rodaica, mas a Rodaica só gosta de cara sarado. Não, com certeza não. Com certeza não. O Mangola foi pegar um café. Gosta de cara que faz pilates, que joga bola. O Mangola foi pegar café. Anda de skate, ela não vai querer nada comigo que tocou. É, realmente, meu marido é sarado e saudável. Mas sarado da catapora, né? Mas pelo menos cachumba, eu tenho um carrão. Tem um carro, uma Ferrari. Pá. Uma só, Gordo? Não, mas eu não gosto de carro muito barulhento. Vai só meus dedos, hein, Gordo? Tá bem, então não tem problema. Talvez eu pinte aí amanhã em Porto Alegre. Não, mas eu jogo em São Paulo, tio. Vai jogar, Gordo? Eu pensava que fosse aqui, eu não sei ainda. Ele vem com a delegação. É que ele tá pensando na festa, depois vem com a delegação do Grêmio pra fazer uma festinha em Porto Alegre. O Renatinho. Isso. Meu bruxo. Mas vamos, vocês, um beijo pra Rodaica, um beijo. Beijo. Até mais. Era isso, doutor. Tá bem, doutor Alceu, muito obrigado pelas suas informações e obrigado também por esse contato direto que a gente tem com o Ronaldo, querido Ronaldo. E o Mano Menezes, nunca mais falamos com o Mano Menezes. Nunca mais. Tá trabalhando, tava em Barcelona, Europa, né? Nunca mais falamos com ele, né? É mais cara a ligação, né? Vamos esperar ele voltar pro Brasil, né? Tá bem. Vamos ver. Uma rapidinha agora, daqui a pouquinho na PUC, ali no salão, no prédio 4, no salão de atos da PUC, vai rolar o Diretoria Kazuca. Onde a maior parte dos candidatos ao governo do estado do Rio Grande do Sul estarão lá num debate mais tranquilo, contraído, né? E o mais importante, que vai falar do universo dos jovens, entendeu? A maioria dos candidatos vai estar por lá, vai estar o Potter também, Duda, Capu, eu. E sexta-feira que vem, dia 17, esse mesmo evento acontece em Florianópolis com os candidatos ao governo de Santa Catarina. Hoje, 2:30, daqui a pouquinho ali. Promoção da Atlântida, em parceria com o Kazuca. É só chegar e entrar lá. É nóis. Tem que ter pulseirinha, não é só chegar e entrar, tem que ter pulseirinha. Mas aí o Mancha lá na frente. Lá na hora consegue a pulseirinha. Ok, tá bom. Show de bola. Vai, Porazinho. Olha, tem aqui uma homenagem ao KG. Olha! Sempre é bom, né? Homenagem ao KG. Mas eu vou deixar a homenagem pro KG pra depois. Por quê, cara? Porque o Geiso tá me passando aqui o negócio. O Geiso tá te produzindo agora. O Geiso tá na produção aqui do programa. Eu quero avisar que hoje à noite tem o Botequim Itapema no Long Play, em Porto Alegre, com a banda Casa da Sogra. Um dos melhores eventos do mundo! É isso mesmo. Banda Casa da Sogra. Casa da Sogra. Porã, Cafu. E também a bateria do Imperador vai fazer uma participação. E parou de beber. E agora pede pra todo mundo trabalhar pra ele. Vai, Porazinho. E mandar um beijo também pra Leca, do CT da URGS, que ela pede um velha, ela é amiga da Natácia, a nossa nova e bela estagiária do Eventos. Atenção, Porã. Estagiária não pode. Aliás, eu queria dizer pras gostosas aqui da firma: como tem assim, lista, cara, pra festa? Atenção, pessoal, assim, o recado do Porã pras gostosas. Tem lista pra festa de hoje, é só mandar o um nomezinho pro Porã. Thaís, arroba. Importante avisar, vou estar com a minha mulher, tá, gente? Nem um amigo meu, chega assim uma amiga gata de longe, ou um amigo que gosta de falar bobagem, e aí o cara tá do lado da mulher e fala: ô, rapaz, olha a minha mulher aqui! amigo meu. tô com a minha mulher! Olha quem tá aqui, a minha mulher, ô, Gonçalves! Não vai dar furo, Gonçalves! É isso aí, cara, eu já vi vários caras aqui fazer isso aí, meu. Já vários caras aqui da roda aqui. Como é que o Dudu entrou aqui no estúdio e não ninguém viu? O Geiso abre a porta pra ele. Sabe, cara? Tô andando com o Geiso direto, cara. Tô erguendo o cara aqui no programa. Pra onde vai mandar ele? É isso aí, cara. Star Service, né, cara? Pra onde vai mandar ele? Próxima parada é Star Service. Sabe como é que é, cara? Todo cara que começa aqui no estúdio passa pela Star Service depois, cara. Isso aí. Abraço pro William aí, nosso. Aqui, ó, cara. Aqui uma charadinha. Charadinha pra ti, Geiso. Charadinha aí, vamos ver se tá ligado, cara. Vamos dar, meu. Aqui, ó, meu. Charadinhas químicas, cara. Fala aí, é isso aí, cara. O que que a bolacha de água e sal era antes de ser bolacha, cara? Tempo! Tem o que a gente sabe, cara. Ah, isso é difícil falar. É, vai, meu. Era uma bolacha... Era uma bolacha ácido base. Tá, eu quero nem te mostrando as respostas que tu consegue fazer, cara. Eu sou muito desvalorizado, cara. Tu não consegue ler, cara. Lê um troço aqui, cara. Eu errei, meu. Não, tu acertou, cara. Bolacha ácido base, cara. É isso aí. Tá aí, ó. Um carbono e três hidrogênios caíram no buraco. O que eles começaram a gritar, cara? O carbono e três hidrogênios caíram lá no buraco. O que eles começaram a gritar? Não sei, tá lá. Falei Sérgio Malandro, Dudu. Metila daqui, metila daqui. Tá lá, metila daqui. É isso aí, cara. Isso aí matou, boa. Cara. São charadas químicas, né, cara? Afinal de contas. Agora vai mais uma, cara. Onde moram os elétrons? Ah, são normados, tá lá. Qual é que é, cara? Fala aí. Eletricidade. É isso aí, cara! Muito bom, gente. E o que que um álcool falou pro outro, cara? Eita nós, meu! Eita nós! Tá ficando bom, hein, cara? Nóis. Tá ficando boa, bom, Geiso. Tá ficando bom, gente. Tô te cuspindo, cara. É um pouquinho, tá lá. Mas eu tô de guarda-chuva. O que que uma molécula... Isso aqui pra acabar, cara. Isso aqui pra acabar. Vamos ver se tá bem, cara. O que que uma molécula disse para a outra ao se chocar com ela, cara? Vá, meu. Deixa eu pensar, tá lá. Foi mol, tá lá. Ah, isso aí, cara. Foi mol, cara. É isso aí, cara. Você tá bem, cara. Foi mol. Cara, assim, ó, só presta atenção, cara, aqui com os caras, cara. Principalmente com o Alexandre Setter, cara. Presta atenção nesse alemão aí, cara. Daqui a pouco ele vai te dizer que tu tá bem, vai te dar programinha na rádio. E aí tu vai chupar bala, vai achar que é o cara e vai cair. E é aquelas coisas. É assim que acontece. Aquelas coisas, né, cara? Depois tu vai parar na limpeza, isso, né, cara? Tem que fazer uma coisa fora, né, da empresa. Né? Fazer uma coisa fora, né? Produtora de áudio, né, cara? Um troço que funciona, cara. Vai dar erro, Daquinha! O serviço aqui pra mulherada: como identificar um mentiroso? Como? Uma pessoa que mente geralmente tenta não fazer contato olho a olho. Como assim, Roder? Como assim? Não olha nos olhos quando tá respondendo, assim? Tipo assim, sabe? O que quer dizer com isso, Roder? Ah, mas o bom mentiroso olha nos olhos, né? É. Mas sabe que isso é mito? Aí tem que ser profissional. Sabe, mas que aí ele tem várias outras coisas aqui que eu assisto um programa chamado Lie to Me, que é com Tim Roof, aquele baita ator. E aí tem um dos mitos que ele tira já no primeiro programa, no primeiro episódio, ele tira o mito de que o mentiroso não olha no olho. Ele diz que o mentiroso olha no olho pra ver se tu tá acreditando nele. Exatamente. E que o mentiroso, ele olha justamente assim, forçando. Ele força a olhada de olho pra tipo provar que ele tá falando a verdade. É pra intimidar, né? E quando ele tá falando tudo isso no programa. Eu tô falando a verdade, Pianjas, eu tô sem voz. Fala, Rodaquinha. Quando ele tá falando tudo isso no programa, ele tá olhando no olho da pessoa? Não, é muito legal esse... Ou ele fica desviando. Ele tá mentindo. Ele analisa as microexpressões na cara da pessoa. Certo. Na foto. As expressões de um mentiroso sempre demoram mais do que normalmente. E ele muda de expressão repentinamente. É, Rodaquinha, acabou. O que que foi, Rodaquinha? Um mentiroso sempre coloca algum objeto entre você e ele. Como assim? Então, Rodaí, o que tu tá falando com isso? Não tô entendendo. Um copo no meio do caminho. Usam as suas palavras para responder uma pergunta. Por exemplo, tu pergunta pro cara: tu comeu o último biscoito? Se eu comi o último biscoito? Exatamente. Claro que não. Mentirosos usam humor e sarcasmo para fugir de alguns assuntos. Tu acha que eu tô fugindo? Acho que eu comi o último biscoito. Acho que eu tô de sarcasmo agora. Eu tô mentindo, mesmo. Isso mentindo, explica muita coisa do sucesso desse programa. Tô mentindo. Sucesso basicamente. Fica por ti, o céu é o limite, cara. O céu é o limite. Beijos, adoro vocês. Manda um... Aí, porra. Ah, velha! Pra todos os ouvintes. Vocês são muito bons, diz a Gabriela Bressolim de Santa Maria. Aí, valeu, Bressolim. Olha quem voltou aí, Luiz Mofeito. Rap novo, chegou fim de semana, dia da libertação. Se tem balada no Pretinho, tô na concentração. Pause vai chegando lá. Ah, tu já tá fazendo o rap? Não era pra ser, não. Eu pensei que fosse a introdução pra tu te apresentar. Só uma dúvida, a reunião dançante é assim? É assim, entra o som e tal, o cara tá falando. Essa bagunça? Som direto, anos 70, 80 e 90, e galera divertindo você na pista. Vai ser muito legal, hoje à noite. Amanhã à noite em Marau. E amanhã também, em Ramblas, no Ramblas Lounge. Bem, esse aí é o som do hip hop de verdade, o Raiz. Sobe o som, DJ. Isso aí, alô, Bela Vista. Alô, Moinhos de Vento. Alô, aquelas mansões que ficam ali atrás do McDonald's, Danilo Peçanha. Pô, aquilo vai demais aí. Legal. Demais, alô, Três Figueiras. É nós mesmo, vagabundo. Queria fazer um rap aqui com meu amigo Luiz Mafei. Grande Luiz Mafei. Anuncia aí no final do rap que amanhã na New Time tem Luiz Mafei tocando contrabaixo com Natan, Malagoli e banda, na abertura do show do MV Bill. Chegou fim de semana, dia da libertação. Se tem balada, eu tô na concentração. O Pause vai tá lá, junto com o isqueiro, cantando é pior que o Maurício Pandeiro. Perfume e creminho só no salto alto. Não é a Rodaica, é o Fetter no palco. Balada do Pretinho, você não pode perder. Beber até cair, abraçado com KG. Concurso de beleza, Albino e Mr. P. Cantando hip hop tem o MC Guri, o Potter e Porã, às vezes fogem da balada. Entrando no camarim, porta fechada. Dentro do camarim, já era de manhãzinha. Eu vi o Potter e o Porã dormindo de conchinha. Balada do Pretinho, você não pode perder. Beber até cair, abraçado com KG. Pode crer, vamos aí, vamos lá. Amanhã, Renan dançante lá em Marau. Valeu, Luiz. Valeu, guri. Vai daí, KG. Mais colorido que camaleão, fã do Restart. Nossa. Mais perdido que logomarca na camisa do Corinthians. Ai, nossa, é verdade. Que coisa bagaceira. Mais ocioso que o neguinho da Beija-Flor durante o ano. Mais inflado que o Ronaldo com cachumba. Bem... Mais puxado que a cara da Ana Maria Braga. E mais vermelho que polaco sufocado. Eu dei uma pesquisada, isso aí é do sempre genial Tio Dino, no twitter.com/tiodino. Oh, Florianopolitano, nosso fã, nosso ouvinte, fã dele. Mandar um grande abraço pra rapaziada que tem blogs e que posta em seus blogs coisas engraçadas, e os nossos ouvintes acabam buscando destes blogs e mandando pra gente. A internet é isso, né, cara? E aí vamos pedir pra quem mandar com uma citação. Ali, exato, pra gente não magoar os caras que de repente vão lá, trabalham, produzem, e a gente simplesmente cita os caras aqui. É nóis, tamo junto, galera. 3:03, tá na hora de conferir mais um trote aqui no Cabelo no Espaguete. Desta vez é o Ricardinho Prates, que vem trazer pra gente aqui este trote saideiro nessa semana, nesta sexta-feira. Vem aí o Barracão depois do show do intervalo. Nós estaremos de volta logo mais às 6:00 com mais um Pretinho Básico. Uma grande tarde de sexta, até aqui viemos com Coca-Cola, Nova Skin e Lojas Colombo. Agora tem Diretoria Cazuca, promoção da Atlântida, na PUC, um bate-papo com o Piangers, o Capu, o Potter, o Duda Garbi e os candidatos ao governo do estado do Rio Grande do Sul. Semana que vem tem tudo igual em Santa Catarina. Rede Atlântida apresenta Cabelo no Espaguete. Bela Bipa, boa tarde. Boa tarde, quem está falando? Carmen. Ô, Carmen, tudo bom? Aqui é Ricardo Prates, da banda Estrela d'Alva, tudo bom? Tudo bom. Tudo tranquilo. Vocês vendem rosas? Sim. Então, eu sou da Estrela d'Alva, a gente tem uma banda que está estourada aqui em Porto Alegre, grande sucesso, não sei se você conhece, já deve ter ouvido falar, eu acho. Olha, não sei a música, qual é a música? É assim, ó, não aceito, não. De jeito nenhum. Ah, já ouvi. É bacana, né? Então, a gente tá estouradaço aqui em Porto Alegre. A gente tá morando aqui agora, fazendo uma turnê aí. Vamos ficar um tempo divulgando trabalho e coisa e tal. Sim. Essa coisa. A gente tá querendo retribuir o carinho da galera. Ah. Eu queria comprar R$5.000 em rosas. Você tem aí? Assim, de pronta entrega? De pronta entrega. Eu quero distribuir essa rosa no ar, entendeu? Nós alugamos um helicóptero. Eu quero retribuir esse carinho que a gauchada tem por mim, sacou? Aham. Uhum. E quer jogar pétalas de rosa em toda a cidade. Ah, vocês são da onde? Do Rio de Janeiro. Ah. Uhum. Banda Estrela d'Alva com X. Sim. Sacou? Pô, essa cidade, porque eu amo, entendeu? Essa cidade acabou nos adotando, sacou? Então a gente tá querendo retribuir. Entendeu? E aí nós vamos fazer isso aí. Tá. Tu queria pra quando? Tu quer pra quando? Este final de semana. Ah, eu posso conseguir pra ti. Consegue bastante aí? Sim. E eu quero assim, uma rosa de todas as cores, sacou? Ah, rosas coloridas. Colorida pra gente fazer um carnaval na cidade. Entendeu? Ah, sim. Quero é muita rosa, porque eu quero que a galera pegue e sabe, e sinta o cheiro, sacou? Sim. Pô, é um agradecimento, entendeu? Né, sabe, eu até fico um pouco aí meio, mas eu já fiz sexo com muitas mulheres aqui em Porto Alegre. Ah, isso aí tu não precisa me falar. Ai, perdão, perdão. Uhum. Inclusive, se a senhora quiser também participar aí dessa chuva de rosas, entendeu? Vocês vão estar onde? Nós estamos pensando em fazer na Redenção ali. Então a gente tá pensando em botar o helicóptero aí, sacou? E, pô, mandar todo mundo. Como é teu nome? Ricardo Prates. Banda Estrela d'Alva. É bacana colocar o Estrela d'Alva junto, porque é quase que um sobrenome, sacou? Aham. Uhum. Tá, mas é assim, ó, Ricardo. Como a gente tem que encomendar essas rosas, eu tenho que ter uma garantia que tu vai vir pegar. Ah, e qual é a garantia? Você quer um CD meu? Não. Dois? Não, esse não é a minha garantia. Autógrafo, então? A garantia seria o pagamento, na verdade. Ah, você quer o pagamento. Claro. Você tá malandrinho. Você quer a grana antecipada. É. Entendi. É, porque como tu quer pra sábado, a gente tem que ligar pros fornecedores, né, pra gente conseguir essa quantidade de rosas. Então tá certo. Então passo a... Amanhã, pode ser? Pode. Hora do almoço? Pode. Perfeito. Ali na hora do Pretinho Básico. Você escuta Pretinho Básico? Aham. Uhum. Coisa boa aquele programa, hein? É, bem legal. Você sabe, deixa eu contar pra você um segredo, então. Eu estou ligando da Rádio Atlântida. Ah, é uma pegadinha. É uma brincadeira. Tá bom. Ainda tem isso, presente? Cara. Não, depois dessa toda, presente, não tem presente. Eu acho que eu vou dar um CD pra senhora. A Estrela d'Alva ama vocês, hein? Até mais. Tá bom, tchau. Não força tanto. Ai, desculpa, foi mal. Tá bom, tchau. Tá bom demais, Duda.